Na maior rádio de expressão portuguesa na internet. Antena Web. Força pra lutar. mais força para lutar. Senhor engenheiro, dê-me um pouco de atenção. Há 10 anos que estou preso, há 30 que sou ladrão. Não tenho eira nem beira, mas ainda consigo ver quem anda na roubalheira e quem me anda a comer. É difícil ser honesto, é difícil de engolir. Quem não tem nada vai preso, quem tem muito fica a rir. Ainda espero ver alguém assumir que já andou a roubar, a enganar o povo que acreditou. Consegui encontrar mais força para lutar. Consegui encontrar mais força para lutar. Mais força para lutar. Mais força para lutar. Senhor engenheiro, dê-me um pouco de atenção. Há 10 anos que estou preso, há 30 que sou ladrão. Não tenho eira nem beira, mas ainda consigo ver quem anda na roubalheira e quem me anda a foder. Há 10 anos que estou preso. Há 30 que sou ladrão. Mas eu sou um homem honesto. Só errei na profissão. Senhor engenheiro, dê-me um pouco de atenção. Há 10 anos que estou preso, há 30 que sou ladrão. Não tenho eira nem beira, mas ainda consigo ver quem anda na roubalheira e quem me anda. Senhor engenheiro, dê-me um pouco de atenção. Dê-me um pouco de atenção. Escondida, e a dor que sentias, tu querias esconder. Eu vi-te passar tão vazia a tua vida. Quis ver-te sorrir e mostrar que ao teu lado eu queria estar. Chega ao fim, chega ao fim, a solidão. No teu abraço esqueço o cansaço. Traz alegria, sem ti chega ao fim. Chega ao fim. E quero ter o teu sorriso, é o que eu preciso. Sem ti chega ao fim. Chega ao fim. Chega ao fim. As portas da felicidade. Chega ao fim, chega ao fim, a solidão. No teu abraço esqueço o cansaço. E a luz do dia que traz alegria. Sem ti chega ao fim, chega. ao fim. Antena Web, sintoniza-te. Hey! puxa copo, pode escrever aí a do seu nipa. Quem se te quer, não deixa lá de quita. Também já tem alguns bem me osaram. Linda que vende e apare, cara. Até que é borrito, com vários papéis. E chorando, me que quer. Chorando, me que quer. E fono rosa. Trele de molho que mudo de gozar. Me que me topo lembro. Ah, Am un băiețel, soarele pe cer, nu-i frumos ca el. Am un băiețel, soarele pe cer, nu-i frumos ca el. Am și eu un băiețel, când dau viața pentru el, zi de zi mă rog mereu, pentru puișorul meu. Toată dragostea îi ofer și-l iubesc până la cer. E frumos și alintat, puiul mami răsfățat. Am și eu un băiețel, aș muri la piept cu el. De s-ar întâmpla ceva, aș plăti cu viața mea. Ai grijă, Doamne, de mine, să-l fac mare, să-l pot bine. Mă rog ca orice părinte, să ai pe noroc și minte. Ai grijă, Doamne, de mine, să-l fac mare, să-l pot bine. Mă rog ca orice părinte, să ai pe noroc și minte. Am și eu un băiețel, aș muri la piept cu el. De s-ar întâmpla ceva, aș plăti cu viața mea. Please don't cry, oh my heart. Seu pai, sua mãe. Agarro